3152, continua 1017. Afirmo. Obrigado. Antes da Juliette, vou no 643. Portão 03, também escuta. 03, você escuta? Controle Salvador, o nosso boa noite, vamos 805, informação Bravo. 05, essa notificação, desça até 2000 na chegada da Mari, ajuste no 017, boa noite, 05. 2000 na Mari com 1017, boa noite, 05, pode vá na Prodidona. Estou ligado inicialmente em TAP, boa noite, 05. Estácio na Pro, 807. 120 graus, 032, foram 7 no 4. Tem repouso, 7 no 4. Autorizado o procedimento 3152, senhor? Afirmo, autorizado para LS 3152. Afirmativo 3152. Boa noite, 05, autorizado agora dona em dona completa na LS. Autorizado, dona lá, gente completa, boa noite, 05. No quadro, são os 40, táxi da minha escuta, via Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa Juliette 02, dono 7 no 4. Capitano externo, baixado travado, TAN 3152. Rona 86, Pomposo. Obrigado, até daqui a pouquinho. Torre Salvador, bom dia, TAN 3152, agora na sua escuta. Bom dia, cheque trem. Baixado e travado. Ok, 3152, livre pouso 0, evento de 130 graus 059. Livre pouso, TAN 3152. Zona 52 até no Solos 46, táxi na minha escuta até a ponte 06. Não sei se fosse 063, 062. Complexo na Aliança, me torre 1186. 258, passa 180 por 150. parece demorado. É. O Xané 6258, desça até 3000, autorizado chegada à Mari, justo no 097. Aguarde o LS X-Ray. O Xané 6258. Gente, é possível vai ITAP para evitar uma pequena formação aqui na chegada? Utilizado ITAP desça até 2000, em ITAP completo final do procedimento. ITAP 2000, pós autorizado o procedimento 6258. 805, check trem. Daqui a pouquinho a gente bota ele embaixo. Ok, informa com o trem checado. Alô. Controle, voo 1896. Voo 1896, desça até 3000, sem identificação, autorizado chegada à Mari. Aguarde ali a LSX-Ray, ajuste 9097, voo 1896. 517, Mari, descendo até 3000, voo 1896. Tá bom, 805. Livre o pouso 10, 120 graus, 05 graus, 1805. Valeu. Xané 6258, eu vi sua uma formação aqui, estou voando para o 050. Após pode voar a Duna? Após vir Duna e completo ali, o Xané 6258. Excelente, após Duna, o 6258. Vamos do Port Control, Disney WebJet 5899, reaching and maintain 190, that Bravo information. Jet 5899, we're clear, Mare Alive, descent 4000, altimeter 1017, expect LS X-ray runway 10, Webjet 5899, Scott Ident. Roger, Scott identification, clear down 5000, 1017, expect ILS runway 10, 5899. Descent, I think 4000, altimeter 1017. Webjet 5899. Amazing, sir. 4000, 1017. 5-8 double nine. Meu nome é 258, autorizado LS, no final do LS procedimento. Sente, autorizado, 6258. 1896, desse mantém 2000. 2000, 896. Boa noite, 3891, sente a informação, bravo. 3891, boa noite. Isso aí mantém a altitude de 5000 na chegada ponte, aguarde o LS X-Way, ajuste 9096, acione a identificação, 3891. Sente, boa noite. 050, chegada ponte, QNH1096, desce no perfil, 3891. Chame 258, complete final linha, chame torre 1186. 26-6258, boa. 1896, desse mantém a 2000, autorizado final do procedimento ILS. Autorizado final ILS, 1896. Web 5899, descendo mantém 3000 and reduce the speed at 230 knots. Slow down to 230 knots, 5899. Affirmative, and descend to 3000. 3000, 1016, could you confirm? 1017. Roger, 1017. De cima, vai formar embaixo. Sim, foi com 3 checando. 6258. Livre pouso, vento 110 graus, 069. 6258. Livre pouso na 10, 6258. 6258 no solo 0301, libera a direita na minha escuta, prossigo táxi Alfa Juliette para a remota 13 do Pátio 1. Direita, a Alfa Juliette, remota 13, confirma? Afirmo. Então Juliette, Alfa, remota 13, na sua escuta o 6258. Web 5899. Go ahead. Request old partner over Duna. Have a little problem. Request old partner over Duna 2000. Clear over Duna 2000. Web 5899. Clear 3000, okay? 3000 by right side, 5899. Okay, by right side, but 3000. 3000. Boa noite, 96, complexo na LS, torre 18, decimal 6, tem um pulso. 18,6, boa. Tá 3891, controle? 3891, prazer. Tem condições de pelo já atingir a altitude 2000, caso autorizado? Pelo 2000 pés, isso? Afirmativo. Afirmativo, temos sim. Então, desse mantenha 2000, e passe pela 2000, o TAM 3891. Temos aeronave que solicitou espera em Duna e a possibilidade de só passar abaixo da mesma e completar o final do procedimento, ok? Afirmativo, copiado, vai manter, vai atingir 2000 pés antes da posição pelo e manter 3891. Certo, o ajuste 1097. 1097, copiado. F5899, when feasible, as soon as possible, report at this control the reason of hot departure over Duna position, F5899. No, we are maintaining 4,000 feet. We are having a little trouble, a problem of flap disagree. We are trying to solve the problem, and after we will give you more information. Roger, descend and maintain 3,000 and start hold the patrol over Duna position, level 5899. Roger, 3,000 by our right, starting now the holding pattern 5899. Roger.